Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, e arranca assim mais um programa Palavras de Esperança, neste dia tão especial, e já tenho comigo o Sr. Padre António Loureiro. Muito bom dia, obrigada por se juntar a nós. Muito bom dia, Beatriz, também sou a Liliana, que hoje não posso estar connosco, como habitualmente. Então, uma saudação também a todos os nossos ouvintes, por podermos voltar-nos a encontrar, falar de esperança neste mundo tão difícil, mas hoje também com motivo especial de alegria. É verdade, hoje é o dia do amor. É o dia dos namorados, o dia dos afetos, é o dia do amor. Este é um dia que tem alguma tradição, que ultimamente se marcou, também chamado dia de São Valentim. O dia de São Valentim, São Valentim terá sido um mártir dos primeiros séculos, um santo na altura em que se era perseguido, que teria sido bispo e que, segundo a tradição, não é, teria feito alguns sinais, alguns milagres, e que levaram o imperador a querer conhecê-lo e a querer pedir-lhe que adorassem juntos os deuses pagãos, e ele recusou-se, e então depois a amizade e a consideração transforma-se em ódio, que acabou por ser martirizado, mas ficou ligado à festa do amor. Porque também, segundo essa tradição, isto não é seguro que tenha sido assim, mas que foi passando através dos séculos, diz que ele terá sido o primeiro a fazer um matrimónio entre um cristão e um pagão, ou seja, um romano não cristão. E então, justamente para significar a importância do amor entre duas pessoas que se amaram e que esse amor foi reconhecido, então hoje também queremos saudar todos aqueles que vivem com uma relação de afeto, que são namorados, que dizem que gostam do outro. Eu, quando cheguei aqui à Rádio Boa Nova, vi lá um raminho de flores, sinal de verdade, que... Verdade, a nossa Helena é uma sortuda. Sinal de que alguém realmente se preocupou e quis marcar este dia dos namorados com um sinal de afeto. É verdade também que o amor, o namoro, não devia ser só enquanto se conhecem, enquanto está na fase do encantamento, não é, do conhecimento. Até porque, Sr. Padre, também temos que dizer, e a propósito hoje do Dia dos Namorados, já a PAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, anunciou, a propósito deste dia, alguns números. Diz que no ano passado apoiou mais de 1000 vítimas de violência no namoro. A maior parte continua a ser mulheres, e também as autoridades tinham dado conta há pouco tempo que em 2024 foram registadas 30 mil queixas em 2024 de violência doméstica, e também a lamentar 22 mortos, também, maior parte mulheres. Exatamente, isto é que é o contraste, enquanto que o namoro devia ser o encantamento, a alegria, o querer bem ao outro, muitas vezes transforma-se justamente em momentos de desconforto, de violência, de agressão, e porque depois há uma relação. Parece que essa relação, a pessoa tem direito sobre o outro, pode fazer o que quer, e muitas vezes a vítima ou aquela que sofre, normalmente a mulher, às vezes também o homem, mas normalmente a mulher, acaba por suportar aquilo que não deveria suportar. E neste sentido, há também uma mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e da Família para o Dia dos Namorados, em que fala também sobre isto, a dificuldade que muitas vezes o namoro, que devia ser um momento idílico, belo, esta mensagem diz que namorados, inclui a palavra amor no meio, namorados, quer dizer que devia ser com amor que se devia haver relação. O amor é sempre também um bocadinho de mistério, porque é que aconteceu o amor entre estas duas pessoas e com outra não aconteceu. Mas é uma coisa que, mais que se explicar, se deve viver, e viver em profundidade. E amor é sempre querer o bem do outro, querer bem ao outro, e numa relação de compromisso, pois isso de maneira muito mais intensa. Então, estes dados que acabou de apontar mostram justamente que muitas vezes a relação familiar é com falta de amor, ou quando se transforma em violência, em agressão, em domínio sobre o outro. Isso é absolutamente lamentável, e em Portugal, efetivamente, com tanta violência e com tantos casos de morte do parceiro ou da parceira vítima de violência. Quer dizer, se a pessoa está apaixonada, ou se está numa relação, ou se está casado com outra pessoa, não posso exigir esteja comigo se a maltrato, ou se não me quer bem, e se ela se separou, depois vou matá-la, ou vou agredi-la. Portanto, isto aqui é um vício muito, muito negativo, e de ordem psicológica ou psiquiátrica, mas que muitas vezes está metida dentro das pessoas, e as pessoas não sabem discernir justamente aquilo que é o limite, até onde é que se pode ir. Isto quer dizer que muitas vezes pode haver relação sem haver verdadeiro amor. Pode haver uma relação de conveniência, de dependência, de qualquer outro motivo, mas que o verdadeiro amor não está. Então, também esta chamada para que no relacionamento, no namoro e depois na vida do casal, nos encontros de CPM, sempre os casais falam disso, não é? Que o namoro não é um tempo que acaba, mas o namoro devia prolongar-se também na vida matrimonial. O casal devia continuar a namorar, porque o namoro é efetivamente esse tempo em que o conhecimento do outro, a abertura do outro, o encantamento do outro, ou com o outro, é importante, o querer alegrar o outro. Então, sei lá, isso também se possa prolongar através do tempo. E também aqueles que estão casados deem algum tempo para poderem sair, para poderem conversar, para poderem gostar de estar com o outro, para poder namorar um pouquinho, que penso que é muito importante. Bem, que hoje em dia parece que se fica esquecida essa parte. Passando a mais considerações, Lúcia, que faleceu há 20 anos, irmã Lúcia. Exatamente, fiz ontem 20 anos que a irmã Lúcia faleceu. A irmã Lúcia que foi uma das pastorinhas de Fátima, que Francisco e Jacinta morreram prontamente, aos 10 e aos 9 anos. A Lúcia ficou para ser a porta-voz da mensagem, para ajudar a que a mensagem fosse conhecida, para a divulgar. E foi alguém também muito agraciado por Deus, com revelações místicas, com coração, depois consagrado como carmelita, alguém que se dedicou inteiramente a Deus e é testemunha justamente destas mensagens de Fátima, e foi através dela que efetivamente pudemos conhecer tudo aquilo que aconteceu em Fátima. E ela foi importante, pediu a consagração do Mundo Imaculado Coração de Maria, pediu a consagração da Lúcia, foi várias vezes, interpelou várias vezes os santos padres, e foi sempre alguém que marcou muito a fé e a fé portuguesa. Fátima desenvolveu-se muito à volta da irmã Lúcia. Então, é com carinho também que recordamos este falecimento, esta vida. Ela presentemente é venerável dentro da Igreja Católica, quer dizer que pode ser, não tem um culto público, mas é reconhecida como alguém que teve uma vida especial e que pela sua vida cristã exemplar é uma referência. Ontem houve uma conferência em que se falava justamente da irmã Lúcia e do seu caminho para os altares, digamos assim, e o que se constata é que ainda não houve um milagre com as características de milagre que ultrapassa a ciência, que não se pode explicar, uma cura milagrosa. Ainda não está nenhuma cura assim identificada, atribuída à irmã Lúcia, pois estamos à espera, porque ela foi uma mulher humilde, simples, também está a ser humilde e simples neste processo de canonização, de beatificação, em que se reconhece a sua vida espiritual intensa, ter sido agraciada por Deus, portanto teve uma graça muito especial, mas ao mesmo tempo continua a ser esta referência, à espera que efetivamente possa acontecer um milagre possa levar à sua canonização para ser reconhecida como santa. Os pastorinhos já são santos, ela está ainda neste processo em que a Igreja, com muita prudência, espera que aconteça um milagre cientificamente reconhecido, uma cura que é inexplicável pela ciência, através atribuída à sua intercessão, para depois então poder declarar santa e possa ser elevada aos altares. Estamos neste tempo, mas com certeza que a irmã Lúcia é uma intercessora também por nós, e podemos também recorrer a ela para que ela, que escutou Nossa Senhora, ela que também intercedeu ante Nossa Senhora por outras pessoas, agora que está no céu, possa também interceder por nós. Muito bem, para terminar estas considerações, falar desta transformação que é visível no mundo, a força que vale mais do que a lei. É uma preocupação tremenda. Isto vem agora com os Estados Unidos e com Donald Trump, que efetivamente, de repente, ele que é de uma nação poderosa, diz, então, se nós somos poderosos, que o sejamos na prática. E então o mundo, que muitas vezes era regido pela lei, por aquilo que é justo e pelo equilíbrio, agora parece que quem tem mais força é que manda e os outros têm que se sujeitar. E então não sei o que é que vai acontecer este mundo. Eu escutava ontem que garantida pela aliança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem, não, vocês governem-se e cada um tem que ir por si. E a Europa, de repente, vai atravessar um tempo difícil. Vamos ver o que é que vai acontecer. Oxalá possa haver, efetivamente, paz na Ucrânia, paz na Terra Santa. Mas parece que é uma paz pela força do medo e da imposição da lei do mais forte, e não propriamente pela equidade e pela justiça e pela consideração igual de todos. Vamos ver. O Putin pensa assim, Trump pensa assim, quer dizer, estamos a ver que o mundo ficará sujeito ao poder dos mais fortes e não à razão, nem ao justo, nem ao direito. Vamos ver. Mas antevejo realmente tempos bastante difíceis para este mundo. Muito bem, passamos agora para a liturgia de domingo 6º do Tempo Comum Ano C, a primeira leitura Jeremias, que põe a questão, confiar em Deus ou no homem. Exatamente, é uma coisa interessante, não é? Porque a experiência do profeta e a experiência da vida diz que muitas vezes quando pomos a nossa confiança no outro, no homem, ficamos defraudados. Agora falávamos na violência no namoro, na violência doméstica. Pôs a confiança no outro, mas o outro defraudou, comete uma injustiça, abusou de mim. E então o profeta diz isto: maldito o homem que confia no homem e que põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Portanto, aquele que põe toda a sua confiança no outro, no homem, na sua força, acabará por fracassar. Não é? Compara isto à árvore plantada no deserto que não tem alimento, não é? Que acaba por desfalecer ou não existir. E contrapõe: e bendito o homem que confia no Senhor e que põe no Senhor a sua esperança. Então este é como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer, porque estará sempre com vigor e com força. Portanto, no fundo, é um chamamento para que na nossa vida é melhor confiar em Deus e na palavra de Deus que pôr a confiança no outro homem, ou nas riquezas, ou nos poderes deste mundo, porque esses não são segurança, nem são fortaleza para o coração humano. Então, se nós queremos ter raízes profundas, já Jesus também dizia isso, não é? Muitas vezes somos como aquele que constrói uma casa sobre areia, em vez de construir a casa sobre rocha. Então, o convite é justamente este, que sejamos capazes de pôr o nosso olhar em Deus e de confiar no Senhor. Muitas vezes, quando vivemos neste mundo tão materialista e tão à procura de autossatisfação, depois vemos que o resultado muitas vezes é a guerra, o conflito, é o domínio de um sobre o outro, é a falta de paz, é a falta de harmonia. Então, convite também que vem para que sejamos capazes de elevar o nosso olhar para Deus, não só na aflição, mas também na vida habitual, no dia-a-dia, porque do Senhor vem a fortaleza, vem a paz, vem a sabedoria do coração. Já na segunda leitura, Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Será assim, Sr. Padre? Exatamente. É a carta aos Coríntios. Esta segunda leitura não tem muito a ver com a primeira leitura do Evangelho. É uma leitura corrida, neste caso, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e que neste domingo vem com o capítulo 15, que é um capítulo realmente muito importante, porque São Paulo põe aqui a essência da fé. A essência da fé é que Cristo ressuscitou. E o que ele diz é que se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, então tudo é vão, porque ainda vivemos os nossos pecados. E, aliás, eu já falei com algumas pessoas, é interessante, dizia: não, a gente há muita coisa que não sabe bem, mas o essencial é que Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, tudo tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, afinal o mundo vive para o mundo e não há mais nada do que isto, não é? E então diz São Paulo: se só para a vida presente temos posta a nossa esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, no fundo, vivemos numa expectativa de algo que não é verdadeiro. E pensamos na vida eterna, e afinal essa vida eterna não existe. Mas a diferença é que justamente Cristo ressuscitou. E o princípio do cristianismo foi a partir desta experiência da ressurreição de Jesus. Jesus que se faz presente aos apóstolos, os apóstolos que viram Cristo morto na cruz, mas depois se encontram vivo com ele, e é esta fé na ressurreição que marca o dinamismo de toda a nossa vida. E por isso nós, cristãos, não devemos olhar só para as necessidades ou o interesse deste mundo. mas abrir a nossa vida a este dom da eternidade, da vida que vence o mal e a própria morte e que se manifesta na ressurreição de Cristo e na esperança da nossa própria ressurreição. Sempre me recorda, no meu tempo de estudo, um cristão, um jornalista cristão da América Latina, que o ameaçavam de morte por causa da sua fé, e ele dizia: não, eu não estou ameaçado de morte, eu estou ameaçado de ressurreição. A minha esperança é a ressurreição. E ainda que me tirem a vida por dar testemunho da minha fé, não me afeta muito, porque a minha certeza é a ressurreição. Então essa também é esse o dinamismo da fé. Nós somos pessoas a caminho da ressurreição. E a morte é uma etapa para essa ressurreição que não nos tira nada, não nos afeta nada. E dizia Jesus também: se ganhas o mundo inteiro e perdes a tua alma, de que te serve? E por isso o desafio do cristão é efetivamente esse: olhar para a ressurreição, olhar para a vida eterna e deixar que os valores do Evangelho, que são valores que apontam à vida eterna, nos iluminem na vida presente e nos ajudem a decidir bem na vida presente e a não nos deixarmos vencer pelo mal, nem pelas seduções do mal, que são só para este mundo. Então que o Senhor nos dê também esta certeza de que a ressurreição é a nossa meta. E por fim, no Evangelho, bem-aventurados ou felizes, um caminho diferente que Jesus propõe. Exatamente. É o caminho das bem-aventuranças, ou bem-aventurança ou feliz, que é um caminho, o caminho de Jesus, e muito diferente daquilo que nós naturalmente ou normalmente aspiraríamos. Por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque é vosso reino de Deus, nós diríamos: bem-aventurados os ricos, se o xalá seja rico para ser bem-aventurado. Mas não, o Senhor troca os valores, justamente porque a essência está na força do amor e não nas coisas, nem nas posses, nem no mínimo deste mundo. Jesus também experimentou as tentações, experimentou a sedução do mundo, mas foi sempre capaz de ir mais além e de responder desde um olhar diferente, desde os valores do reino. Então é a esperança do cristão que está não nas coisas e nos bens deste mundo, mas está posta no Senhor, e é a esperança que nos pode inundar. Então, Senhor, bem-aventurados os pobres, e depois diz: ai de vós ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Portanto, faz aqui um contraste. Depois diz: bem-aventurados vós que agora chorais porque haveis de rir. E, por contraste, diz: ai de vós que agora estáis saciados porque haveis de ter fome. Ai de vós que agora rides porque acabeis por vos entristecer e chorar. Portanto, há aqui este contraste que se vai fazendo nesta leitura do Evangelho. As bem-aventuranças como um caminho que supera a realidade imediata, mas que põe o nosso olhar no Senhor, na fraternidade, no bem-estar de todos. Então, o desafio é justamente para que sejamos capazes de ter este olhar que se eleva para Deus, não é? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos rejeitarem por causa do filho do homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Pronto, então ficamos também com esta mensagem. O olhar para as bem-aventuranças não é assim uma leitura muito fácil, é um desafio exigente, mas é a certeza de que podemos confiar em Deus. E por isso dizia a primeira leitura: feliz, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor, porque o Senhor nunca defrauda, e ainda que tudo falhe, Deus nunca falha. E se o nosso coração estiver alicerçado na palavra de Deus, na força do Senhor, ainda que venham os males deste mundo, o Senhor nos há de ajudar a superá-los com essa atitude de esperança, e também nos dará um olhar de esperança para os outros e nos ajudará a construir ou sermos construtores do mundo mais fraterno, mais justo, mais para todos. Muito bem, para terminar, uma sugestão musical, o que é que nos traz hoje? Pronto, então, ótimo, uma música muito curiosa, de Rihanna e Adele, portanto, músicas ou artistas muito conhecidas, mas que agora fazem uma canção que diz: Never Alone, nunca sozinhos. e que fala justamente da experiência espiritual, da presença de Deus e do caminho de Cristo e da cruz de Cristo como fonte de salvação. Portanto, é uma canção, assim diria, que de um cariz religioso, de adoração, e que também nos pode ajudar. E é sempre bom ver estes grandes artistas, como às vezes também param, e são capazes de olhar para Deus e ir à procura deste alicerce que está na palavra de Deus e na força de Cristo. Muito bem, uma mensagem importante, que nunca estamos sozinhos. Vamos então escutar. In the valley low you walk with me. Through the raging storms you calm the sea. When the night is long and hope feels gone, your hand sustains, you keep me strong. Your voice, a whisper, breaks my fear. A steady song that draws me near. Your promises, they light my way. Through every trial I choose to stay. You never let me go. The cross you carry, the price you paid. Redeeming love that won't decay. Your grace has called me from my shame. Now I'm free in Jesus' name. Through every tear you see my pain. You hold my heart through joy and strain. Even in doubt, your truth remains. Your steadfast love will never change. You never let me go. Video Creators. E ficamos com a sugestão de hoje, com a mensagem importante, de facto, nunca estamos sozinhos. Exatamente, e oxalá possamos também descobrir esta alegria de estar com Deus, e aqui também cantado com arte, às vezes também bonito, quando somos capazes de colocar os dons e os talentos ao serviço do louvor do Senhor. Muito bem, ficamos então com mais um programa Palavras de Esperança. Olhamos para domingo 6º do Tempo Comum, ano C. Marcamos encontro num próximo programa. Então, um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Também aqui para a Beatriz e para a Liliana, que são aqui as vozes ativas da rádio. E que esta companhia da rádio também possa continuar a produzir bons frutos. Somos capazes todos de sentir com a Rádio Boa Nova a urgência da colaboração, porque grão a grão se pode resolver o problema que agora está sobre a Rádio Boa Nova. Muito bem, muito obrigada, Sr. Padre. Ficamos então com mais um programa Palavras de Esperança. Regressamos para a semana. Recordar que este programa é repetido então aos domingos e depois também disponível em podcast no nosso site. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.